estamos hablando con Ana, que es para mi destino de Nueva York, y yo tengo que no estar tan mal. Hola, mi amigo, no me voy a tener que estar aquí. 4958 no solo, 4-1, libera direito, SB Alfa, quilo 4-3, posição 3, Romeu. Um

3333, Leandra Fox 39, F119, eu vejo por 330, saída Moma, transição Frutinho. Transfone 5006, contradição Vazão 2018. 2229, após o tanto, do remoto 12 e Juliette. carro 9073, está com 10 a porra, autonomia sua agora, de 43, eu quero na porta dele. Carro 9073, 37, até o ponto de espera, ponto de espera chegou pronto, chegando 094. Já está no seu ponto de espera, mas eu estava na porta, 14, por carro 9073. Bom dia, bom trabalho para 3597. Bom dia. Autorizado, estamos finalizando. Salvador 2071, Code 208. 208, obrigado. É, Lima, qualquer. Autorizado para ter a terra da Marte e a foto do plano nível 100, saída do coral no grau e da telâmina 327. Transponde 5005, controle de Salvador 2028. Você já lembra que eu fiz o correto no lugar também? Sobre o treinamento celular. posição é 11. Aguente, Fábio. Plano 233, autorizado para Terra Branca, Branco Romeu, Rio Pedro Lula, 7 Rio Pedro Lula, 360, saída Árvore 1, transporte elétrico, transporte 101, controle Salvador 1, 0018. Thank you. Eu não posso parar da hora, aqui é no 094. contato China 02, calma. Dois, 23. Autoridade, parece um abraço que vai te vitam, via nota do plano, nível de 1180, Aldar Corona, Sandro Palestra, 5020, controle de Sabadão, 20.8, aguarde que você esteja nessa. 1233, vou falar 12.8, controle de Sabadão, 20.8. 208, muito obrigado. Autoridade, 23, cadê? Salvador, 1233, bom dia. Confirmando, federal, segue via Juliette Alves, considere Pationa. Obrigado, direto da Provona 235. Salvador, bom dia, voa no 8592, estabilizado em MS, está 10. 8592, bom dia, sempre conta na autorização de pouso. Pagando autorização de pouso, voa 5892. Coluna 759, autorizado para Guarulhos, eu sou Coluna 0 Salvatã, vejo com 360, saída São João 1, transição ótima. Transporte 5023, controle de Salvador 1, 20.8. Para 3500, 5005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, 9005, Thank you. ponte de viação de Itaipu. Decolada 228, chama o controle de salvação 10.8. 1208, azul 4234, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, azul 4234, decola, passa mil pés, vira para 330. 4234, passageiro, decolada, segura o número 330, e a fuga 330, fuga da azul 4234. Estamos deixando 4, vou direto no meu ponto 0, 1, 8. Grau 9982, sem 56, sem 85, agora 2045. Afirma, autorizado para usar o meu sinal 0, só confirma na intenção, é o direto 74, eu quero ser na 7. Identificação, eu sabia que era para o meu unitário 0608, mas o meu 0604. Eu tinha que comprar 2509. Eu estou falando de 2019, 8, 5, 4, 5.